ficar ligada em cada chance que passa, pois não para o tempo. Tô sendo injusta, leva nada. Vai ficar sozinha, você e a TV ligada, mundo te esperando. Tu se esconde, a pista lotada, até entendo. Atividades semanais, problemas com os pais, mas no esforço a gente vai sempre bem mais além. Curta porque é curto o momento, aceite meu convite, não duvide do que eu tô dizendo. Sexta-feira, quarta, quinta, iniciativa positiva, alegria na vida, pois amanhã é outro dia, mina. Eu sei difícil se livrar do mal que impera nessa era, sem trégua, ouça minha ideia sincera. Já tô indo e te levo, não desista agora, te pego já pronto e me conto que justifique sendo contra. Ainda assim, até o fim, vou na cara e na coragem, mesmo que você não acredite em minhas frases. Parada, não repara o tempo que se perde, tudo passa, tu despreza o que não repete. Curta porque tudo nesse mundo se desfaz rápido demais. Vem no gás no momento, nada interfere. Parada, não repara como perde tempo. Tudo passa, tu despreza, finge não tá vendo. Curta porque tudo nesse mundo se desfaz rápido demais. Vem no gás no prazer de ter um momento. Sai dessa, pode vir que nunca é tarde. Esqueça hipótese ruim, tipo condução no fim da noite pra você, pra mim. Não entendo quando você diz que não quer ir. Tá meio bolada pra sair, então escuta aí o som e vê se anima, diga assim porque tudo de bom. Passa rápido na vida, não adianta não virar as costas toda decidida. Depois não diga que tu ficou arrependida. Fica sabendo minha intenção, te mostrar o lado bom, mudar sua percepção, visão tão pessimista. Quem pensa muito não sai do lugar, vem nessa e acredite no que tem pra aproveitar. Não importa o lugar é aqui. Pra curtir o que tem, basta pouco, é só vir. Não despreze, se entregue, reconheça, esqueço não. Sem restrição, curta então todo momento bom. Parada, não repara o tempo que se perde. Tudo passa, tu despreza o que não repete. Curta porque tudo nesse mundo se desfaz rápido demais. Vem no gás no momento, nada interfere. Parada, não repara como perde tempo. Tudo passa, tu despreza ou finge não tá vendo. Curta porque tudo nesse mundo se desfaz rápido demais. Vem no gás no prazer de ter um momento.